Jorei, respeita, tá, filho? E aí, tia Jorei? Ave Maria, tinha que ser de Jorei. Eu cheguei, não mexi com ninguém. Eu tô com os meus parceiros, bebendo o dia inteiro só pra começar. Eu não fiz ninguém de refém. Elas querem dinheiro, me enquadra e tira foto no intuito de dar. Do ex e o destino é o regente. Lá ninguém é decente. Tem várias que mente, só pensa em transar. 40 mil investir nos debt. Tem uns cara carente que não tem os de verdade, só quer sapiar. O atrasalado sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. Atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. Atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. Querendo roubar o lugar. Ave Maria, tinha que ser de orelha. Cheguei, não mexi com ninguém. Eu tô com os meus parceiros, bebendo o dia inteiro só pra começar. Eu não fiz ninguém de refém. Elas querem dinheiro, me enquadra e tira foto no intuito de dar. O ex e o destino é o regente. Lá ninguém é decente. Tem várias que mente, só pensa em transar. 40 mil investir nos dentes. Tem os cara carente, não tem os de verdade, quer saber. Atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. Atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. O atrasalado, sai pra lá. Ave Maria, tinha que ser de orelha. Atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. Bom. O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados. O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados.